Aí daqui que meu cachorro tá fazendo barulho. Aí às vezes ele tá falando lá e ninguém tá ouvindo. É, fulano sumiu. Cara, comenta sobre ele, meu. Parece que deu uma cortada ali. Felizes porque Jesus nos ama e você nos ouve! Ué, mas não é esconderijo? Pois é, cara, entrei com a vinheta errada. Pera aí, tô acertando. Underground na cidade. Trabalhar segunda-feira, não aguento mais. Underground na cidade. Alô, você que está ouvindo aqui o podcast do Esconderijo Underground. Eu sou Luiz Augusto Vulcanes e eu prefiro o Nil do que os Nels. Eu sou o Eduardo Teixeira, do Cristo Suburbano e da banda No More Zombies. E os Nels são tão chatos quanto os crentes. vocês acabaram de ouvir aí é a banda The Calvinists, uma banda de hardcore com mensagens teológicas. Eu nunca vi isso na vida. Sempre ouvi música cristã, mas música com conteúdo teológico. E ainda falando de eleição incondicional, que é o nome da música, Unconditional Election, essa banda ela foi criada por alguns membros do Gory Huck. E a mensagem da banda, ela tem dois singles na internet. E os dois singles são baseados só em pura teologia. Inclusive, o que eu acho interessante é o nome dos membros que eles utilizam lá. Um se chama Lutero, o outro se chama Calvino e por aí vai. Bacana. E você já deve ter percebido aí pela nossa apresentação que o programa de hoje tem alguma coisa a ver com Neo. Eu particularmente acho, viu, Eduardo, que tudo que é Neo é muito chato. Neonazista é chato. Bota chato. Neopentecostalismo é chato. Bota chato nisso tudo, cara. Neoateísmo é chato também. Os neoateístas também são chatos. O que você acha disso? Cara, o neoateísta tem a missão divina de evangelizar o neoateísmo deles. É incrível. É uma missão divina pra eles. É, exatamente. Essa característica de todos os neos, né? Eles, em vez deles ficarem com o que eles acreditam, pra eles acham que eles têm a obrigação de impor o ateísmo deles nas pessoas. Mas daí alguém pode estar perguntando, tá, mas e os crentes, eles não tentam também pregar o evangelho? Eu digo que sim, que a gente tenta pregar o evangelho, só que a gente prega porque a gente tem no que crer. Agora, eu acho absurdo você pregar alguma coisa que você não tem no que você crê. Não sei se você enxerga dessa forma. Exatamente. Cara, a maneira como eu enxergo é a seguinte. A ideia neo-ateísta, cara, eu torno a frisar. Parece que os caras receberam a missão divina de fazer o evangelismo deles. Mas qual que é a diferença da crença, da fé cristã? Simplesmente é a ordenança de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, provavelmente, isso faz parte da crença. E quando você crê, você divulga. Quando você não crê, você não divulga. Outro dia, eu vi um neo-ateísta macetando lá a fé cristã, e ele estava falando que a fé, é a pessoa que tem uma crença, tem, como é que eu posso dizer... A pessoa que tem uma crença, ela se esconde atrás da crença. Aí uma pessoa da plateia perguntou pra ele, você crê nisso? Ele, creio. Ele, muito obrigado. Aí o povo rachou o bico, aplaudiu e o cara ficou vermelho, né? Certo. É, porque fica uma coisa assim, a gente prega porque a gente recebeu uma ordem de um Deus que a gente crê. Agora, como que o cara vai pregar uma coisa que ele não tem uma ordem de um Deus para isso? Quer dizer, ele não tem um ser superior, porque ele não crê nisso, e ele vai pregar isso? Como que funciona isso aí? Olha, pessoal, eu venho frisar, você que está ouvindo aí o podcast, e particularmente a gente não se opõe a pessoas que não têm crenças ou que têm crenças diferentes das nossas, muito pelo contrário. Até porque conheço ateus muito gente boa, que não tem nada a ver com esses neo-ateístas, né? E outra, tem ateu que tem mais alma que crente. Tem crente que não tem nenhuma alma e ateu que tem mais alma. Exatamente. Eu até gostaria de trazer já, que é um camarada que eu encontrei aí na internet. Deixa eu achar aqui onde é que eu coloquei as paradas dele aqui. Esse cara eu achei muito legal, ele é o Renan Felipe. Ele é do blog Direita Já. Depois vai estar o link no post aí para o pessoal ler a matéria dele. Ele é ateu. Ele é um ateu convicto, né? Ele tem argumentos muito, muito legais assim, para o ateísmo dele. Ele é um ateu bacana, né? É um ateu legal. E ele tem um artigo dele que chama-se Por que eu não sou um neo-ateu? Né? Onde ele senta o sarrafo nos neo-ateístas, assim, de uma certa forma. E eu achei bacana porque ele coloca argumentos bem, bem inteligentes, assim, muito legal. Não sei se você chegou a ler esse artigo. Não cheguei a ler, mas se você... Vamos ler, vamos comentar ele aqui. É, tem, ó, aqui, por exemplo, ele tem uma coisa que ele coloca no artigo dele que ele fala assim, ateísmo não é diploma. Achei muito bacana isso. Ah, tá. Daí ele fala lá pro neo-ateu, você descobriu que é ateu? Que legal. Mas não precisa ficar usando a palavra lógica, razão, argumento 5 vezes por frase. O fato de ser ateu não te faz mais inteligente, melhor informado ou maior conhecedor da ciência. Ele coloca assim, na verdade, grandes gênios da humanidade foram crentes até o final de suas vidas. Pô, eu achei esse cara super coerente, entende? É, ele... pelo que você me falou aqui, eu já localizei esse texto aqui, estou fazendo uma leitura. Mas por que que nós estamos sugerindo esse assunto? Porque muitas vezes a gente vê dentro do underground, quando não tem o extremo do satanismo na relação das músicas, e alguns cristãos fazem uma coisa muito maniqueísta, não, agora é o poder de Deus que vai destruir as ordens do diabo, e essas coisas, existe também outro extremo, que é o ateísmo. Eu já conheci nessa minha vida de banda de rock, punk rock cristão, conheci bandas que começaram seguindo o Senhor, começaram servindo ao Senhor, começaram a fazer eventos no meio secular, e dentro do meio secular eles começaram a ter contato com a questão dentro do punk, do niilismo que o punk traz, começaram a perder a esperança e começaram a descrer em Deus, a não crer mais em Deus, e acabaram trilhando para um caminho que acabou levando para um extremo e fez as pessoas se perderem. Isso eu já vi bandas se desviarem da presença de Deus. Você tem algum exemplo prático aí? Cara, eu não vou citar nomes para preservar pessoas, citar bandas que eu conheço assim pessoalmente, até para preservar elas, tudo. Certo. E de fora? De fora, o caso do vocalista do Azalei Dying. Que, aliás, tem muito crente usando camiseta dessa banda, né? É, assim, com relação à camiseta de banda, independente que seja, eu não sei lá, eu sou um pouco sossegado com essas coisas. Não, mas o que eu digo assim no sentido, às vezes o cara tá usando a camiseta, sim, mas ele não sabe disso. Eu, por exemplo, eu tenho uma camiseta do Dead Kennedys. Certo. O Dead Kennedys não é uma banda cristã. Eu sei que o Dead Kennedys não é uma banda cristã, mas eu gosto de Dead Kennedys. Ah, assim como eu tenho uma camiseta do Misfits, uhum, conheço as letras do Misfits, mas eu gosto do Misfits. Exatamente. O que eu vejo assim muita ignorância, as pessoas usando coisas e até cantando coisas sem saber o que se trata, né? O que acontece que também me chamou a atenção para esse artigo? Eu li um artigo lá da gringa, e esse artigo que eu achei interessante foi de uma psicóloga cristã, e ela cita o caso do Tim Lambesis, do Azalei Dying. Ele era um rapaz que começou na igreja, ele era um rapaz que participava de escola dominical, ele era um rapaz que cresceu em reunião de jovens, ele era um cara que quando começou também a fazer uma banda, vou fazer uma banda para divulgar Jesus, divulgar coisas boas, positivas. E aí o que acontece? Ele, no interesse de querer estudar mais ainda a fé cristã, ele fez um curso de ciência da religião. E esse curso de ciência da religião começou a gerar ateísmo na vida dele. Começou a gerar coisas que ele começa a falar, ah, mas não é que é real mesmo? Não é que é isso mesmo? Não é que é aquilo? Ele começou a ler sem contestar aquilo ali com a fé dele. E aí o que acontece? Quando ele já traía a mulher dele, ele já não tinha mais, digamos, o peso, né? Não gosto de usar essa palavra, moral, porque moral é da maioria. Às vezes a justiça difere da moral. Mas não tendo outra palavra para utilizar, ele não sentia mais aquele peso moral de trair a mulher dele. Tanto que ele tramou em tentar matar a mulher dele. E nessa ele acabou sendo preso. E aí, nessa, isso, ele se declarou sendo ateu e que de cada 10 bandas que ele conhecia, 10 bandas, apenas uma banda era cristã de fato. E o que mais que eu achei interessante dessa... Complicado isso, né, cara? É verdade, porque também... Porque faz a gente questionar, né, o que que a galera tá ouvindo aí, né? É, e sabe o que que eu achei interessante também que essa autora que escreveu lá? É que quando o filho cresce no mesmo ambiente que o Tim Lambesis cresceu, ele vai para a universidade massacra a fé, massacra a fé cristã, a universidade. E isso aí, desculpe te cortar, sem sentido, porque se você vê as grandes universidades, elas saíram da igreja, né? Exatamente. Se você for olhar a história, foi esse modelo de universidade que a gente tem, por isso que às vezes até tem esses ateus, eu chamo de ateu modinha, que vem falar com a gente, porque não sei o que, não sei o que lá, o conhecimento científico, mas a igreja, ela foi uma das grandes contribuidoras para o conhecimento científico e para o modelo de ensino universitário que a gente tem. Exatamente. E o que eu achei interessante dessa mulher, dessa autora, falando até, ela comentou isso aí, que os pais não devem temer ensinar o filho a contestar as coisas, a ler com contestação. O que faz as pessoas, às vezes, se desviar da fé e cair nesse ateísmo? Porque ela lê aquilo ali, ela não contesta. Tá cheio de cristão ou de crente, cara, que não estuda a Bíblia, cara. Se você perguntar, sair perguntando aí, você conta nos dedos o cara que leu a Bíblia inteira. Ou, às vezes, quando ele lê a Bíblia, ele lê a Bíblia como se fosse um jornal. Ele não lê ela do ponto de vista do autor que escreveu, ele não lê do ponto de vista sociológico. E aí, nessa que ele não lê disso, aí ele... Muito menos teológico. Exatamente. Aí, o que que acontece? Ele vai e ele acaba lendo a Bíblia como quem lê um jornal. E quem lê a Bíblia como quem lê um jornal, é lógico que vai encontrar contradições. E é nisso que o ateu, ou o ateu todinho, fica batendo. Aí eu vejo em página, aí eu vou citar porque é público. Páginas são, o que é público eu cito. Aí você pega páginas que aparecem lá no meu feed do Facebook, lá, Deuses e Homens, a Bíblia é um livro sanguinolento. Aí você vai entrar, você vai ver o negócio, poxa vida, é alguém que não tem nem conhecimento histórico, não tem conhecimento teológico, e não tem nem conhecimento para ficar falando groselha. Da mesma maneira como eu também não tenho conhecimento científico quântico para poder também chegar e se aventurar no terreno dos caras. Mas tem um porém. Aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, eu defendo. Apologética, eu defendo mesmo, tem como. Inclusive você falou que um dos recursos que o pessoal fala que é porque a Bíblia é um livro sanguinolento, o cristianismo promoveu massacres de pessoas através da Inquisição e das Cruzadas. E eu digo mais, não só a Igreja Católica, mas a própria Reforma Protestante matou muita gente. A gente não pode negar isso. Exato. Né? A gente tem que reconhecer. Mas é interessante até que o Renan Felipe, nesse artigo dele, ele coloca uma coisa muito interessante. Quer ver? Deixa eu achar aqui o tópico. Aqui, ó. No tópico 6, ele coloca assim: o antiteísmo, né, que é uma forma de ateísmo, também tem um passado imundo. E um presente também. Aí ele fala assim, ó: toda perseguição religiosa trouxe efeitos devastadores quando tomou o poder político. Da guerra cristera provocada por Plutarco no México aos verdadeiros massacres cometidos na União Soviética, na China, na Albânia e em todo lugar onde o comunismo se instalou ou tentou se instalar, podemos tirar a lição de que o sectarismo ateu não é menos nocivo que o religioso. Isso é um ateu falando, não é um cristão falando dos ateus. E ele cita que a guerra cristera matou 30 mil cristeiros, né? 50 mil soldados federais, massacre de religiosos durante a Guerra Civil Espanhola, campanhas de reeducação do partido chinês. E ele vai citando uma série de massacres de cristãos cometidos por ateus. Eu achei bacana, porque ele coloca que os cristãos cometeram genocídios e coisas terríveis, cometeram, mas os ateus também cometeram, né? Porque a humanidade é depravada. Exatamente, não precisa nem ir longe. E outra, quem fez todo aquele assassinato na Europa foi realmente o cristianismo e não o Cristo, cara. Porque o cristianismo é uma ideia. Exato, é isso que as pessoas não diferenciam. E aí as pessoas querem o quê? Formar um grupo? Eu vou ser sincero pra ti, Luiz. Eu, por mais que a gente utilize algumas palavras, eu não gosto muito da palavra cristianismo, porque tudo que é ismo se torna propagação de ideologia e essas coisas. E o Cristo, para mim, não é uma ideologia. Cristo é vivência. Cristo é viver. É vivência e é um fim, né? Quer dizer, é um objetivo que a gente tem. É, e assim como também, já que a gente tá falando de neo-ateísmo... Eu não sigo, desculpe te cortar mais uma vez, eu não sigo Cristo porque ele representa uma ideologia para o mundo. Eu sigo Cristo porque ele representa um objetivo que eu tenho de vida eterna, de reino de Deus, que entrou na minha vida, eu compreendi isso e eu quero isso. Eu vou mais além, cara. A gente segue o Cristo porque ele se revelou a nós. E exatamente. Da mesma maneira, como que eu evangelizo um ateu? Da mesma maneira que você evangeliza qualquer outra pessoa de religião. Da mesma maneira. Com as suas ações, com as suas palavras, com os momentos que você tem para poder falar do evangelho. Não é criticando ou atacando. Aliás, aqui a gente está fazendo exatamente isso. A gente está mostrando que esses movimentos neo qualquer coisa, na verdade, eles são muito irracionais. É isso que eu quero dizer. Porque quando eu vejo um ateu assim, que ele é racional, eu tenho que respeitar essa pessoa. Sim. Com certeza. Assim como ele está me respeitando. Mas esse neo-ateísmo que a gente está vendo aí, que está sendo até a mídia, eu vejo ela em grande parte culpada disso, mas ele é irracional, porque são pessoas que eles não procuram uma razão e eles não aceitam o diálogo. Ah, cara, o negócio está tão doido nisso aí, porque às vezes você entra no site da Terra e lá eles pedem ofertinha, hein? E critica muitas vezes as ofertas para as comunidades. Aí você, lá os caras pedem, entra no site deles que você vai ver lá, colabore conosco, faça suas doações. É, mas é sempre assim, né? As pessoas criticam, é aquela velha história, né? Quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do vizinho. Eu acho até engraçado isso aí. E uma coisa que eu também acho engraçado que eu vejo na questão neo-ateísta. É que pros caras, os caras chegam ali na palavra de você, quem escreveu a Bíblia foi homens, tá? E quem escreveu o teu livro de ciência foi quem? É, foi um espírito ateu. Foi ameba? Ameba? Não foi espírito, ameba. Foi um micróbio que começou... Então, assim, da mesma maneira que a religião ela não é exata, a ciência também não é exata, porque é humana. Religião é humana e o ateísmo é a ciência é humana também. Então, a pessoa chegar e falar que não sei o que é religião... Mas a gente crê que as escrituras é a palavra de Deus, por quê? Porque a gente crê, cara. Mas pelo que eu entendi, não sei se eu compreendi direito, porque hoje o episódio tá assim... Tá dando, como diz o Bibo, tá dando uma hemorragia nasal já aqui, né? Porque o cérebro começa a fritar. Eu não sei se eu entendi direito. Existe ateísmo hoje dentro do cristianismo? Existe. Posso citar algumas correntes teológicas que abraçam o ateísmo dentro da fé cristã. Isso é complicado, hein? Complicado, mas vamos falar disso depois da música, hein? O que nós vamos tocar? O que vai mandar aí, Luiz? Eu tava pensando em colocar uma coisinha mais secular, nacional. Opa, o que tem de bom pra nós? É o Pleb Hood até quando esperar? Adivinhou, hein? Vamos lá, então. Tá bom. Então, é nossa culpa. Thank you. Johnny Hood, hein? Até quando esperar? Sonzeira dos anos 80 isso aí, hein? Curtiu muito Plebe Hood, Luiz? Curti um pouquinho. Eu curtia muita coisa, né? Mas assim... Essa música aí, cara, Até Quando Esperar, eu até entendo qual que é a mensagem dela. Ela fala de inércia. E quanta gente fica inerte esperando, muitas vezes, aquilo que Deus já entregou na mão do homem. As escrituras nos dizem que ele já entregou a terra e sujeitou a terra para o homem, para que o homem ele conquistasse, e tem gente que ainda fica aí sentado de braços cruzados esperando a ajuda de Deus. Esperando o maná cair do céu. É, o maná já caiu, cara. Vai. Já caiu, não vai cair de novo, né? Vai. O mais que pode acontecer é brotar da terra. E o principal já veio, já caiu, já morreu, já ressuscitou e já subiu. Os pais no deserto e algumas pessoas clamam pelo maná, isso é coisa de igreja neopentecostal, pão do céu já veio e já foi entregue ao homem. Exatamente. É, e essa música é sensacional. Mas do que quer dizer? Ah, sim, corrente teológica. Vamos seguir em frente. Cara, tem duas correntes teológicas dentro da fé cristã. Inclusive, eu tenho livros de autores. Já li, achei interessante, sim. Eu não vou expor também um pastor que é bem conhecido no Brasil, porque ele é um defensor do teísmo aberto. Não vou expor porque eu conheço a essência dele como pessoa. E a essência dele como pessoa, ele é um cara que apoia a missão integral, ele é um cara que está sempre na luta, ele é um cara que está sempre, como é que eu posso dizer? Ele é um cara assim, que ele se preocupa em prol do bem ao próximo e do pobre. Eu acredito que ele vacila nisso aí, mas ele é um propagador, ele é um cara que, segundo ele flerta com o teísmo aberto. Se você colocar teísmo aberto no Google, vai aparecer um nome dos difusores aí dessa ideia no Brasil. É, cada um que faça a sua busca, né? Exatamente. Eu conheço ele, ele não é uma pessoa, ele só tá equivocado, mas... Como dizia um antigo, minha avó falava que de boas intenções o inferno está cheio. É, a pessoa às vezes ela não é má, mas ela só está equivocada nessa ideia. Né? O que seria o teísmo aberto? O teísmo aberto ou o ateísmo cristão, que é de mão dada, teísmo aberto é aquela ideia da teologia que Deus fez o mundo, deu as costas e, se vira aí para vocês, fulano. Então é aquela ideia de que segue que Deus ele não está no controle de tudo. E aí ele utiliza aquela ideia, teve um terremoto no Japão, arrebentou tudo, e aí Deus está no controle disso, Deus ele estava lá para poder ajudar as pessoas, e isso qualquer ateu questiona. Por que que tem fome no mundo? Por que que não sei o quê? Deus está no controle disso? E o ateísmo cristão é, eu acredito em Deus, mas eu vivo como se ele não existisse. Essas são duas correntes teológicas, né? E certo. Isso aqui. Quem for teólogo mais estudado que nem eu, pode complementar aí embaixo aí o estudo. Pode ajudar aí que a gente aceita de bom grado. Qualquer... Sim, aliás, o objetivo do podcast é esse, né? Da gente tá recebendo aí o feedback da galera, acrescentando. Porque os assuntos que a gente traz aqui é só um start, né? Exatamente. Não tem como num episódio de 40, 50 minutos você esgotar um assunto, não, né? Dá. Isso é inviável. É inviável, não dá para esgotar. Então, assim, qualquer crítica construtiva, acréscimo, é aceito aí embaixo. Seja bem-vindo, puxa uma cadeira, senta com a gente e a porta tá aberta. Exatamente. E aí o que que acontece dessas ideias aí, tanto do teísmo aberto como do ateísmo cristão? É o mesmo questionamento do ateu, por que que as coisas acontecem no mundo? É coisa tão simples. Primeiro, a gente já vive num mundo caído, mas a gente vive num mundo em que a graça de Deus ela já tá ali sobre nós, cara. Eu, como eu tenho uma visão teológica pós-tribulacionista, eu não creio na visão pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada e depois vai ter 7 anos de tribulação. Não, eu já creio que a igreja ela vai passar pela tribulação e as escrituras me apontam para isso. Isso pode ser um outro papo de podcast. Eu que já creio mais nessa visão, eu acredito que a gente já vive num mundo caído. Satanás, ele já está acorrentado, porque se ele tivesse solto... Então você é amilenista. Isso, sou. Eu sou. É, então somos. Mas daí, fechando ali... Então, mas vamos pra frente, vamos beleza. Pra frente. Como eu já creio nessa teoria, eu acredito sim que Satanás, ele já está acorrentado. Eu acredito que o Apocalipse, ele já... Aliás, já está sendo solto, né? Pelo que a gente tá vendo, é aquele finalzinho do milênio ali, né? Exatamente, cara. E aí o que que acontece? Vamos dar um exemplo muito simples de como era o mundo, de como que era. O cara ia lá e esmagava a cabeça, isso a gente vê muitas vezes dentro do Estado Islâmico. O cara vê, o Estado Islâmico que eu falo é o grupo terrorista. As pessoas fazem as outras escravas, esmagam a cabeça das pessoas e depois vão almoçar. Pô, cara, se a gente, a pessoa que critica tanto a fé cristã, se ela tem esse período de paz, é porque as pessoas adquiriram essas virtudes do Cristo, cara. Sim, reina, né? Exato, ninguém vai lá esmagar a cabeça de uma pessoa, como era comum. Hoje só louco faz isso, só psicopata faz isso, só gente maldosa, ruim faz isso. Mas era comum o cara esmagar alguém, ter a faca no bucho de alguém e lá, vou almoçar, vou tomar um café. O que você vai fazer? Ah, vou matar alguém aí, depois vou tomar um café. E nisso, as pessoas, elas começam, como é que eu posso dizer, a viajar nas ideias achando que ela não tem a influência do Cristo. Não, até é um chato, cara. E aí ele começa a falar, a Bíblia depende, olha o papo dos caras, a Bíblia depende, isso eu já ouvi também do teísmo aberto e do ateísmo cristão, a Bíblia defende a escravidão. Tá, cara, então pega a carta de Filemon, que tá na Bíblia, rasga e joga fora, pelo amor de Deus. Rasga aquela folha lá da Bíblia e joga fora. Era isso que a pessoa fala, não sei o que, escravo, tá? E a pessoa não vende o seu trabalho também para uma empresa, não? E muitas vezes de uma maneira muito injusta, não faz um trabalho análogo escravo, não? E até, isso é falta de estudar a Bíblia, né? Porque se a pessoa for ver a lei, né? Na época da lei, quando a pessoa não era escrava, ela trabalhava para pagar uma dívida. E no sétimo ano ela era liberta. Sétimo ano, hoje tinha o ano do jubileu, e ela podia optar, ela obrigatoriamente teria que ser liberta, né? Daquela, ela fechava aquela obrigação, não é libertação, porque aí tirou a corrente, não é isso. Ele não estava acorrentado, ele estava pagando uma dívida e com 7 anos prescrevia, ele era libertado. E se ele quisesse continuar trabalhando para o seu senhor, porque aquela pessoa de repente foi muito legal com ele durante esse tempo, ele gostou de trabalhar ali, ele podia optar por continuar servindo aquela pessoa. Exatamente, cara. E aí é outro questionamento deles, a Bíblia apoia a escravidão. Cara, se a pessoa ler a carta de Filemon, o apóstolo Paulo, que estava conversando com ele, um escravo ali que já tinha conhecido o Senhor, ele estava falando para Filemon, irmão do Senhor, olha, se possível, liberta esse rapaz. Mas se não der para libertar ele, que trate ele como um irmão em Cristo, e não como um senhor que... Aliás, Paulo, até Paulo é muito legal, né? Porque Paulo, ele usa ali um argumento, ele joga pesado com, né? Porque ele fala assim, ele deixa claro que o cara tem dívida com ele. Exatamente. Se ele te deu algum prejuízo, põe na minha conta. Olha isso, cara. Ele joga pesado mesmo. Ele tipo assim, ó, cara, se você não quiser libertar, não liberte. Mas eu, se fosse você, libertava. outra coisa de neo-ateísta, aí saindo um pouco do teísmo aberto, que eu já vi viajar nessas ideias aí da Bíblia, foi a escravidão. Outra ideia de neo-ateísta, não, por que que o Deus do Novo Testamento era mal e o Deus do... Desculpa, vamos trocar a bola. Por que que o Deus do Velho Testamento era mal e o Deus do Novo Testamento é um amor de pessoa? Cara, Deus é o mesmo, cara. As escrituras foram escritas do ponto de vista de um autor. Ou seja, o que que eu faço com as escrituras bíblicas, onde fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? O Cristo que vive em mim, vive em você, Luiz. Isso também é uma corrente de interpretação. Tem pessoas que acham que o camarada era tomado ali por um, sei lá, por um espírito, pelo Espírito Santo, e ele ia psicografar a Bíblia sem controle nenhum do texto. E, na verdade, não era assim. Ele recebia a revelação e ele escrevia com a sua, com o seu entendimento, com a sua vivência, com a sua cultura, com o seu contexto histórico, geográfico e cultura, e filosófico, e o escambau a quatro, né? É, só pegar Josué. O que que o Josué ele era? Ele era militar, cara. Josué ele era militar, sim. Então, é, logicamente, qual que era a questão o da... O contexto do livro é militar. Qual que era a ideia militar de qualquer povo? Pega o inimigo e acaba com o inimigo. Não deixa um vivo. Mas se fosse escrito por... E, aliás, também o pessoal fala, porque lá, justamente em Josué, mas é o único caso em que Deus ordena que não deixe sobreviver ninguém. Vou mais além, hein, Luiz? É o único, é só um texto, então a gente não pode agora dizer que a Bíblia é um livro que ordena a matança. Foi um caso. Ó, quer ver um exemplo da graça de Deus ali? A prostituta que ajudou os dois espias, cara, Josué e Caleb. Entrou na linhagem de Jesus, velho. Ou seja, ela era uma... Ela não tinha nenhum... Como é que eu posso dizer? Ela não tinha nenhum atributo que fizesse dela uma israelita, uma hebreia, uma pessoa que não poderia ser misturada, não. A graça de Deus alcançou ela. Por quê? Porque o entendimento dela, para a época... A visão dela, ela se rendeu a Deus, e o Deus é o mesmo. Então, assim, quando eu vejo o neo-ateísmo massacrando, e páginas assim como da Teia, Deuses e Homens e outras coisas, eu vejo massacrando, eu acho o neo-ateu tão burro quanto o crente que não estuda a Bíblia. É outro. Exatamente. São dois problemas, né? São dois extremos do mesmo problema. Falta de conhecimento. Exatamente, cara. A Bíblia é claríssima sobre isso, né? A Bíblia afirma isso. Por falta de conhecimento, perece o meu povo. Exatamente, cara. E a tendência é só piorar. Porque às vezes a gente vê o mercado gospel crescendo. O mercado gospel cada vez mais com mensagens antibíblicas. E a gente vê muitas outras coisas acontecendo. Meu, tá zoado o negócio. Deixando Deus de lado, né? Exatamente. Deixando Deus de lado. E aqui no Brasil, a gente tem bandas com preocupação teológica dentro do underground, será? Cara, eu vou ser sincero pra ti, cara. Você conhece alguma? Não. Assim, porque o que acontece? Você tem banda, eu tenho banda, a gente acaba trazendo mais uma mensagem mais evangelística. Mas... Certo. Por isso que quando eu sugeri The Calvinists, os caras... Até ando preocupado com isso, buscando trazer um contexto mais teológico mesmo. É, se eu for analisar mais pro mainstream, cara, eu pego o Resgate, que é um evangelismo carregado de teologia. O Resgate, inclusive, eu tava escutando uma entrevista deles agora recente, não é coisa do passado, eles estiveram no Rock no Vale, né? E eu tava escutando uma entrevista deles com o Paulinho do Irmãos.com, e eles estavam falando sobre algumas músicas que eles deixaram de tocar por questões de erros teológicos nas letras. Exatamente. Você vê que aqui é atitude bacana, né, cara, assim, da banda, assim. Ah, isso é verdade. Tanto que eu comecei... De reconhecer, ó, eu errei nessa música... Isso aqui não é uma verdade teológica, então eu não vou mais tocar essa música porque tá errado, gente. Ah, eu achei bacana. Você tá me falando isso aí, eu acho bacana. Porque, quer queira ou não, o Resgate é formado hoje por teólogos, são pastores. E a pessoa aprende. Ninguém é obrigado a nascer sabendo. A gente também... Eu já cometi muitos erros. Eu acreditei em coisas que hoje eu vejo que não tinha nada a ver. Eu também. Eu já fiz também um monte de coisa que... Também hoje eu vejo não tem nenhuma lógica. Inclusive, não... Chutou macumba. É, já fiz tudo isso aí, cara. Chutei macumba, fiquei com medo do capeta. Por aí vai. Isso aí você vai ver no podcast. No Bom, agora tem até, não sei se chegou ali, tem até traficante evangélico, já viu essa? Ih, cara, tem tudo gospel já. Tudo evangélico que você imaginar já existe. Traficante evangélico foi o máximo, cara. Eu achei assim, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? E é por isso que às vezes as pessoas elas perdem a fé em Deus. Sim. Elas acabam achando que Deus tem culpa das próprias asneiras delas. E até falando esse negócio de banda, como eu tenho o meu primeiro CD, não vai sair assim porque eu tô gravando já as músicas tudo pronto. Mas o segundo CD já vai ter mais material teológico. É, a gente tá. Eu tô decidindo aqui a gravação. Eu tava pensando em mudar, mas eu falei, não, vai o que tá aqui. Não tem nenhuma heresia, não, né? Então, beleza. Mas assim, pra frente eu já tenho uma preocupação, assim, de transmitir uma coisa mais. Porque eu penso assim, divergências de opiniões teológicas, pensamentos, vai existir, beleza. Só que o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar os pontos principais, certo, né? Então, que nem esses dias nós estávamos discutindo aqui em casa, eu e minha esposa, não vem ao caso do episódio, mas só para ilustrar, sobre o estado transitório da alma da pessoa que vai morrer até o dia do julgamento, certo? Certo. Aí o que eu falei para ela foi o seguinte, bom, se a gente vai estar consciente ou inconsciente, existem correntes teológicas diferentes. Agora, uma coisa é fato, a gente tem que se ater no seguinte, nós vamos morrer. Isso é fato, vamos morrer, beleza. Vamos ressuscitar? Vamos ressuscitar. Então isso é fato, isso é bíblico. Vai haver um julgamento? Vai haver um julgamento, isso é bíblico. Sim. Agora, essas entrelinhas, elas não são tão importantes. Importante são os fatos principais que todas essas correntes concordam. É verdade, cara. E aí a preocupação que eu fico vendo aqui, os jovens de hoje estão mais preocupados em cheirar a Bíblia do que comer a Bíblia. Exatamente. E comendo é comer igual o Chaves, que o seu Madruga falou, devore os livros, Chaves. Aí o Chaves senta lá e começa a arrancar a folha e devorar. Eu me lembrei até de Jeremias, se eu não me engano, capítulo 15. Não sei, se depois se for, corrija aí. Achada as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o espírito. Ou seja... É. Li a palavra de Deus e absorvi ela. Ela é alimento, né? Então, a palavra de Deus é alimento. Por isso que ela é considerada pão, né? Porque você veja, pão... uma vez eu vi uma pregação sobre isso que eu achei muito bacana. Se você bolo é gostoso, né? Um bolo, todo mundo gosta de comer bolo. Opa. Mas se você comer bolo todo dia, enjoa. Agora, se você comer pão todo dia, não enjoa. É verdade. E ele alimenta. Exatamente, cara. E meu recado assim, ô Luiz... Para essa galera, é um assunto que realmente não se esgota, mas, jovem, você que fica questionando as escrituras porque você vai muito no papo do neo-ateu, se firma numa escola bíblica, procura conhecer as escrituras, pega bons referenciais, bons pastores, veja gente que tenha bom exemplo, porque também para evangelizar um ateu não é nada diferente também de evangelizar um espírita ou de evangelizar... qualquer outra pessoa de religião. Não, porque a gente é que planta e é Deus quem se revela. Deus é que acaba sendo revelado, porque a religião, uma coisa eu vou concordar com o ateu, a religião, ela é uma tentativa do homem buscar Deus. Eu concordo com os caras realmente, cara. Só que a fé em Jesus é isso, é Deus que busca o homem, é Deus que se revela para o homem. Exatamente, essa é a grande diferença. Né? Aleluia. Essa é a grande diferença. As religiões tentam levar o homem a Deus e a obra redentora de Cristo é Deus vindo até o homem. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Sabe, Luiz, é que eu tô vendo que a gente tá ficando muito tempo aqui falando, eu fico preocupado com esse tempo do podcast aí, né? Beleza. Não, a gente depois eu quero dar só uma palhinha sobre pra essa galera aí que tá em dúvida sobre a racionalidade da fé e do crer em Deus. Mas antes. Põe uma música pra nós aí, o que você sugere aí? Uma música aí pra nós? Eu tô sem ideia pra música, viu? Vai, eu vou sugerir... Vai, eu vou fazer um jabá, toca qualquer música da minha banda aí. Então eu vou tocar uma música que eu amei. Ela curte hardcore. Ela curte... Inclusive a autoria dela é do Bob. Essa música era do New Life Tones. E como os ex-membros do New Life Tones hoje tocam comigo, a gente decidiu trazer essa música. Muito boa, cara. Muito boa. Olha ela aí. Desde a primeira vez que te vi, te notei contra mim mesmo. Como eu lutei, pedi a Deus que se não fosse dele esquecesse que pela carne eu não queria mais, mas sendo dele. E entre nós dois, ao Beleza. Ah, se todo mundo tivesse uma mulher assim. É de Deus, né? Que curte hardcore. Pô, de Deus e que curte hardcore, cara, tu não tem coisa melhor. Mas então, você tava falando dessa galera, por conta dessas ideias que estão vingando, porque a mídia tá aí jogando isso na cabeça da moçada, as escolas estão aí jogando isso na cabeça da moçada, né? Bandas estão aí jogando isso na cabeça da moçada, e o que é pior, pastores estão aí jogando isso na cabeça dessa moçada, e as pessoas, uma coisa que eu sinto muito é que as pessoas começam a questionar a fé por achar que a fé não é racional, que crer em Deus não é racional, mas é racional. E eu estava lendo aqui um livro que é muito bom, eu recomendo, é o Razão da Esperança, Teologia para Hoje. É do pastor Leandro Antônio de Lima. Esse livro é da editora Cultura Cristã. Eu vou botar o link depois. O pessoal entra lá. Não é um livro caro. Deve custar em torno de R$60. Mas para o que ele é, são 700 páginas e muito bem escrito. Vale a pena. E ele é um livro que fala sobre teologia sistemática, mas de uma forma bem didática. Ó, se o cara não entender, é porque é analfabeto. Olha só. Né? Me desculpa a sinceridade. O camarada que lê esse livro e não entender é porque ele é analfabeto. E ele fala justamente sobre isso, sobre Deus, no capítulo Deus Existe, ele traz os argumentos racionais, né, para nós crermos na existência de Deus. Não tem como ler aqui, o capítulo é grande, mas só para dar uma palhinha do que ele traz. Ele traz o argumento ontológico, que é a ideia de um ser superior, que é uma ideia comum a todas as pessoas, todos os povos, gerações, todas as, né, as nações, todas as tribos, em qualquer canto do planeta, as pessoas têm em si a ideia natural de um ser superior. Que bacana, hein? Então isso não está à toa. Até ele cita aqui que o filósofo e matemático, o Descartes, ele não conseguia, olha só, filósofo e matemático, ele não conseguia conceber que o homem fosse capaz de criar essas ideias para ele. Essa ideia necessariamente, essa ideia de um ser superior, precisava ter vindo de fora, ou seja, do próprio Bacana, Deus. Bacana, hein, cara? É o desejo do homem querer encontrar com Deus, hein? Exatamente. Então isso é uma prova racional. Ah, mas qual a racionalidade que tem nisso? É você raciocinar. Por que as pessoas têm essa necessidade? Exatamente. Por que elas teriam necessidade de uma coisa inexistente? E por que, né? Que o ateu tem uma necessidade de querer provar? Não o ateu. Tem uma necessidade de querer provar a não existência de Deus. Alguma decepção? Geralmente, né? A maioria dos neo-ateus são ex-cristãos. Ex-cristãos. Qualquer Geralmente. Coisa, né, cara? Aí ele traz o argumento cosmológico, né? Toda causa tem um efeito. Então, para tudo que existe, tem que haver o quê? Um causador. E quem é o causador da existência de tudo a partir de um nada? O capítulo é extenso. Aí ele traz o argumento teológico, onde você existe um propósito em tudo que existe, né? Com base, aí entra aquela parada do design inteligente, né? Que é muito legal. Depois ele traz a ideia do argumento moral, que é uma ideia que também está implícita no ser humano, essa ideia da moral, né? Que ela tá, é como se ela tivesse sido tatuada em nós, essa ideia da moral. Ele fala do apelo íntimo, que é a experiência pessoal que cada um tem, né, com Deus. E você só pode entender uma experiência a partir do teu raciocínio. Você vai racionalizar isso, né, para poder entender. E ele chega a uma conclusão, né, não só ele. Quem chegou a essa conclusão foi o Francis Schaeffer, que a conclusão é essa, sim. Ele existe. Não há outra resposta, e os cristãos ortodoxos devem sentir-se envergonhados de terem sido defensivos por tanto tempo. Não é tempo de sermos defensivos. Não há outra resposta possível. Podemos ter a certeza de que a nossa fé bíblica é absolutamente racional. Cara, a vida tem sentido porque Deus existe. Por essa razão, cara. Deus, e somente Deus, é o maior bem do homem. Exatamente, cara. E outra, para você que é cristão, que está em dúvida sobre a sua fé, eu indico a Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé, nós cremos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, cara. Então, é isso, cara. Porque, assim, se Deus se importou em se revelar a você e você se sentiu bem, não fica aí questionando. Vai estudar as escrituras, vai entender as escrituras. Ah, por que que tem bom, por que que tem mal? Pega os salmos. Os salmos diz, não sinta inveja do malfeitor, não tem inveja do ímpio, daquele que pratica iniquidade. Olha quem que você tá invejando, cara. Coisa de louco isso aí, meu. É isso mesmo. A gente fica meio revoltado, né, cara? Porque a informação, Deus deixou, tá, o manual tá ali, tá na tua frente. Eu às vezes eu fico, eu sou um cara meio impaciente às vezes, sabe, Eduardo? Porque eu fico olhando assim, eu fico vendo, meu Deus, parece, não sei se é pra mim, mas parece tão claro, tão óbvio, tão evidente. E as pessoas ficam tentando colocar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um senão aqui, tentar usar texto fora de contexto, tentar usar eventos isolados, e isso até é uma máxima, né, de que a exceção comprova a regra, na verdade, né? Então ele usa um evento isolado para tentar essa coisa de o ser humano querer ser autossuficiente em si mesmo, de não querer admitir depender de um ser superior. Poxa, mas é um ser superior que é amor. É verdade, cara. É verdade, cara. Mas é isso, né, Luiz? Pois é. Vamos fazer o nosso... como eu disse antes, o assunto não se encerra, né? Ele não se esgota, ele é muito grande. Eu acredito até que vá render, quem sabe, até mais episódios. Né? É um assunto bem bacana, né, de se estudar, mas ele não se encerra. E o que o pessoal comente aí, né, que nos ajude a fazer um esconderijo, um podcast do esconderijo cada vez melhor. Avisando a galera aí, vocês devem ter notado, a gente tinha anunciado no episódio anterior que a periodicidade ia ser a cada 3 semanas, mas nós estamos lançando esse já com 2 semanas, e a gente conversou e viu que dá para a gente fazer a cada 2 semanas, né? Fazer ele quinzenal. Na verdade, a cada 14 dias, né? Perfeito. Então ele continua saindo às sextas-feiras, mas sempre a cada 14 dias, a cada 2 semanas. Então esse é o próximo episódio, sempre intercalando, né, um episódio mais teológico, mais tratando algum assunto mais eclesiástico, às vezes, e um outro episódio mais voltado para a cena mesmo, underground. O próximo episódio já vai ser voltado para a cena underground, né, a gente está preparando aí. Indicação de livros? Eu vou ficar aqui, eu não, acho que até já indiquei, mas eu vou indicar de novo porque é muito bom, eu estou lendo, é o Razão da Esperança, né? Teologia para Hoje, do pastor Leandro Antônio de Lima, editora Cultura Cristã, o link está no post aí. É um investimento que vale a pena, o livro é muito bom mesmo. E eu indico de música, eu indico No More Zombies. Oh, valeu, obrigado. Você vai lá no SoundCloud. Não, cara, tá muito bom o trabalho de vocês. Eu indico mesmo, indico de coração. Não é nada, nada. E também vou deixar outra indicação, que é a música que vai tocar agora no final, que é uma música lindíssima, de um cara underground, que é um cara que grava por conta própria, distribui o material, faz... Aí eu digo, é um cara, não é uma banda, mas é um cara que faz conteúdo teológico nas suas músicas, que é o Marco Teles. E o que você indica pra nós aí? Cara, com base na matéria que eu li da gringa sobre você ler com crítica e você não querer omitir as coisas dos seus filhos, eu indico a leitura do livro do Richard Dawkins, que é considerado um neo-ateu, e o nome do livro é Deus um Delírio. Eu tô lendo e vou ser sincero, é um argumento muito fraco que ele apresenta ali. Mas se você não se sentir seguro para ler esse livro, não leia. Se você não se sentir seguro, se isso vai desviar da tua fé, não leia. Eu acho interessante que, como cristão, é importante você já ler com certo senso crítico e trazer as dúvidas realmente, ó, mas eu li isso. Até porque não tem como debater se você não sabe o que o cara fala. Exatamente. Né? Indico qualquer livro do William Lane Craney, que é um cristão que trouxe o temor para Deus às universidades. E por... Ah, tem umas palestras dele que são sensacionais. Acho que até vou botar exatamente um link aí. Inclusive, o Richard Dawkins corre do William Lane Craney. Tem uma palestra dos dois, né? E ele corre. Um debate. Porque assim, corre porque o cara massacra na educação, na moral, no conhecimento, na razão, que eu acho que isso é sensacional. Assim. O que eu tô ouvindo, cara, particularmente eu gosto muito da banda Rodox, eu tô ouvindo Rodox ultimamente. Tá ouvindo Rodox? Qual? O primeiro ou o segundo? O primeiro, tô ouvindo o primeiro. Indico o primeiro e indico o segundo, são bons. Os dois são bons. É isso aí. Beleza. Underground da cidade? O underground da cidade. Essa música aí, ela é do Ramaon. Ele é um artista pernambucano. E ele faz um trabalho na linha lo-fi. Ele é totalmente do it yourself, né? Faça você mesmo. Não é cristão, mas ele é muito gente boa. E eu conversei com ele e ele liberou essa música, Underground, para ser o nosso tema de abertura, tá liberado por ele mesmo. E tá isso bacana. Sim, aí sim. Bom, por mim é isso. Eu me despeço aí do pessoal. Um beijão para vocês. Uhum. Então eu vou dar uma bênção para vocês. É isso que aí. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Amém. Aleluia. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. O meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Deus nunca muda, ele é eternamente perfeito. Não é acrescentado nada a ele. Ele não sofre alterações, não aprende nada com o tempo. O tempo não pode influenciá-lo ou mesmo envelhecê-lo. Porque ele é perfeito. E o que é perfeito não sofre alterações, nem precisa de acréscimos. O tempo não o surpreende. O tempo é mais uma de suas criações. De fato, ele criou todas as coisas. O que existe vem dele, e ele é o sustentáculo onde se firmam todas as coisas que existem. Este grande Deus não muda em seu ser, não altera seus propósitos, os quais são firmemente estabelecidos, de acordo com sua vontade soberana. Do ponto de vista humano, até poderíamos sugerir que Deus muda de ideia ou altera seus planos, mas isso não é verdade do ponto de vista de Deus. Afinal, ele conhece perfeitamente o futuro, tendo-o planejado de acordo com seu decreto inalterado. Ele sempre age do modo como planejou, desde os prelúdios da eternidade. Conhecimento perfeito, poder ilimitado. Se ele diz, haja luz, então luz se fará ver. De um universo mergulhado em sombras, a luz surge simplesmente porque ele disse, haja luz, imutável, soberano, glorioso e autossuficiente. Não pede conselhos, não se arrepende, não é homem, não se parece conosco. Ainda que tenha nos criado a sua imagem, ele é santo, santo, santo. Somos pobres, cegos e nus. Deus é Espírito, Deus é início e desde o início. preparou pra nós um plano forte. Arquitetou um propósito eternamente perfeito. Antes mesmo do princípio, seu decreto estava pronto para nós. Ele não nos lançou ao acaso, mas nos estabeleceu em seu desígnio. Com o fim de trazer glória ao seu caráter misericordioso, ele traçou o assombroso plano da redenção. Antes que o universo ouvisse o seu anseio pela luz, ecoou no vasto infinito o desejo doloroso pela cruz. Haja cruz, e tudo começou para nós. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro, e eu sou o último. Desde os dias mais antigos, eu sou. Agindo eu, quem pode desfazer? Por amor de mim mesmo, por amor de mim, eu faço isso. Não darei a minha glória a nenhum outro. É nele que encontramos o começo de nossa jornada. Na grandiosa expansão da eternidade que se estende para trás de Gênesis 1:1, o universo não foi criado e a criação só existia na mente do grande Criador. Em sua soberana majestade, Deus permanecia totalmente só. Falo daquele período antes da criação dos céus e da terra. Não havia anjos para entoarem os louvores, nem criaturas para ocuparem a sua atenção, nem rebeldes para serem trazidos em sua sujeição. O grande Deus estava totalmente só, no meio do pavoroso silêncio do seu vasto universo. Era soberano, poderia criar ou não criar a seu bel prazer. Poderia criar desta ou daquela maneira. Poderia criar um mundo ou 1 milhão de mundos. E quem havia para resistir à sua vontade? Poderia criar 1 milhão de criaturas e colocá-las em condições de absoluta igualdade, com as mesmas capacidades. Ou poderia chamar à existência 1 milhão de criaturas, cada uma diferente das outras, e nada tendo elas em comum, exceto a sua condição de criaturas. E quem estava lá para desafiar o seu direito? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. A capacidade de contemplar sua soberania faz toda a diferença. É este vislumbre que nos torna nobres. Não é o dinheiro ou o nome que herdamos, não está em nossa pele ou na roupa que usamos. A verdadeira nobreza reside no vislumbre de seu trono. Felizes são aqueles que pela graça conseguem contemplar o rei que se assenta majestoso no trono celestial. Ele se vestiu de glória, ele escreveu a história, sempre confiando em sua vontade.